Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão. Yo-Yo na Super Jovem. Yo-Yo na Super Jovem. Tá começando agora a alegria, a diversão, entretenimento. Salve, salve, grande audiência da Super Beltrão em toda a região. Estamos chegando, rapaziada, e com gás total, trazendo aí... Lembrei agora. Programa Yo-Yo, alegria, diversão, entretenimento pra todo mundo. Beto Garcia, Jorge. O que que foi, Jorge? É o seguinte, você falou com gás total. literalmente, né? Começaram o programa soltando uma bufa. Quebrando o microfone novo. Eita, beleza. Não, espero que você aí de casa não consegue ver o que a gente tá fazendo aqui. Esse é o Yo-Yo, bicho. Acabei de quebrar essa estrutura nova. Acabei de quebrar. Fui virar o microfone e quebrou. Eu não sei como as pessoas, os ouvintes do outro lado, ouvem esta bagaça, cara, porque é loucuragem. Não, tinha que ser na TV isso aqui, né, cara? O programa começa com uma bufa desgraçada. Ninguém falou quem foi. Ninguém levantou o dedo. Ninguém ficou vermelho. Quem tá com a mão amarela? Soltaram uma bufa, aí entra no ar, o cara, camarada, quebra o microfone. Puta, hoje tá trash. E só o começo disso, hein? É que hoje nós temos muitas novidades. Temos muitas novidades. Primeiro, pra começar a brincadeira, eu só quero dizer o seguinte, que a partir de agora, meus amigos, vocês já podem participar no WhatsApp da Super, no 988222300, que tem um mega ovo de Páscoa de 500 gramas. Meio quilo. Chocolate. Arrepia, Jorge. Meio quilo. Com mais 500 dá um quilo, cara. Com mais 500. Mais 500 era semana que vem. Então, um super ovo da Chocolatier, ou seja, aquele chocolate de gramado, chocolate artesanal. Verdinho. Viu? Brincadeira. É coisa chique, meu amigo. É coisa chique, tá? Para, Jorge. Então, eu tô querendo um doce. Então, você é o seguinte: a partir de agora, no WhatsApp da Super, 988222300, só nome completo. Não escreva nada. Não escreva eu quero. Não queremos saber dentro daqui. Quem escrever eu quero não vai ganhar. Não vai ganhar. A gente simplifica. Só nome. E aí, final do programa, um super ovo da Chocolatier e da Super Jovem. Meu Deus. Adoçando a sua Páscoa. E hoje. O WhatsApp é. E hoje eu vou te falar, hein? Daqui a pouquinho eu vou lançar um show e vou lançar uma super promoção. Tudo isso ainda no programa Yo-Yo. Só pra complementar o que o Jorjão tava falando, lembra você, ouvinte, que é assíduo do Super Jovem, hein? De o quê? 2 anos atrás, assim, vamos dizer. Não porque foi uma questão nossa, mas é uma questão de estrutura da própria cidade. Que a Super Jovem era a rádio dos melhores eventos, dos melhores shows. Então, segura o tchan. Segura o tchan que o bicho vai pegar. Não, culpa nossa, né? É que os shows começaram a não acontecer mais tanto pela crise econômica, exatamente, né? Mas agora a gente está de volta aos melhores eventos e você vai saber o primeiro evento. Aliás, já tem um que é Skank em agosto. Você já tá sabendo. Skank em agosto. Já temos uma super novidade daqui a pouquinho, vocês vão saber. Um show em maio. Fácil, extremamente fácil de saber quem é. Posso dar mais um spoiler? Começa o nome dessa coisa que vai vir, começa com a letra do. A primeira letra do meu nome. E do meu também. Já foi nome de desenho da Hanna-Barbera. Nossa! Olha, quando eu era pequeno, gostava de assistir aquele desenho. Não vou falar. Quem deu o nome foi Tim Maia. Foi Tim Maia, pronto. É verdade, pior é que foi Tim Maia. E era o nome de um ex-funcionário aqui da rádio. Inicial do nome. Só nós sabemos. Aí é piada interna. Mas então, tudo isso e muito mais, e uma super promoção também. Essa super promoção já vai estar na cara com o maior filme de todos os tempos. Nossa. Mas isso é tudo daqui a pouquinho. E só pra saber, você vai ficar segurando esse microfone até o final do programa? Eu vou esperar, eu vou lá pedir pro chefe trocar isso aqui. Pode deixar comigo. Adir, por favor, quebrou Junior o microfone. Júnior Aguiar. Tamo aí, então. Uma ótima tarde pra vocês. Que saudade, né? Mais um Yo-Yo. Semana inteira a gente fica esperando. Falsidade, saudade. Semana inteira a gente espera chegar no Yo-Yo, né? Pra gente tirar aquele stress. Aqui, ele não tá nem no estúdio quando chega. Na verdade, eu não espero a sexta por causa do Yo-Yo. Eu espero a sexta porque do outro dia é sábado. Eu falo, se vaca voasse, olha, cagava na minha cabeça. Hoje, de novo, hoje, ó. Ainda bem que vocês estavam de prova, né? Chegamos aqui, o portão não abria. O portão não abria. Não tem estacionamento. Aí você estacionou onde? Eu estacionei na frente da garagem do cara lá. Tem que chegar buscar lá e eu. Calma, já tô saindo. O portão não abriu. E eu queria complementar. Acabou a luz. Você não sabe o que deu ali. Não abriu. Eu queria complementar. Complementa. Então, nós estávamos falando sobre o quê? Sobre... Ah, que é o Yoyo agora, né? Ah, então, o Joaçaba. Hoje de manhã daí eu estava lendo ali, né, os ouvintes. Os ouvintes que estão ouvindo lá na cidade. Se são ouvintes, estão ouvindo. Ainda bem. Os ouvintes que estavam ouvindo. Aí tinha gente de Cascavel, tinha gente de Rondônia, do Chile, não sei onde. Marmeleiro. E daí Joaçaba. Eu falei, o pessoal lá que tem a M-Stério. Aí eu lembrei, eu falei, gente, desculpa, essa aqui é uma piada interna. Desculpa, mas tem a M-Stério aí. Aliás, quero dar uma boa notícia para os fãs de Rock and Roll, primeiro convidar para escutar o Domingo Rock no domingo. E ontem eu dei essa notícia no pub, mas quero retornar porque eu sei que tem uma galera que é fã do AC/DC, e o AC/DC anunciou nas internas, aliás, o empresário anunciou o novo álbum deles para ano que vem. Opa! Isso mesmo. E com o vocalista lá, o que tava, que estourou os tímpanos. Vai voltar. O Renato Russo. Bon Scott vai voltar. Scott é o que a gente usa pra ouvir, entendeu? Não sei o nome dele, agora me fugiu. Mas enfim, com o vocalista. Que falou que ia sair da banda pelo fato de... Ele estourou os tímpanos. O Brian Johnson. Brian Johnson. O bagulho lá, o... Ele até... Ele tem até um programa no Discovery Turbo, o Brian Johnson. Sério? Sim. Ele adora carros. E ele falou que não iria mais cantar por caso que estourou os tímpanos, estava surdo. Problema. Enfim, mas agora o empresário indagou que eles já estavam fazendo alguma coisa em estúdio. E aí a pessoa perguntou, tá, mas e o Brian Jones foi numa FM da Austrália? Que lá eles vão nas FMs aqui, não, acho que não é. Aliás, o AC/DC é uma banda australiana, Australiana, isso mesmo. Aí eles falaram assim, mas vai ser com o Brian Jones? Ele deu risada e falou, provavelmente. Então, teremos para ano que vem novidades. E quiçá, quem sabe, não venham pro Brasil, né? Dessa vez, me perdoe, patroa, mas eu vendo até o carro. Se eles vier pro Brasil, esse de ser... O Adir vai ter que dar férias pra dois de uma vez só. Certeza. Na mesma época. E se dizia tão bom que nem os tímpanos dos caras aguentou, né? O cara... Brincadeira. Não fala mal, velho. Não fala mal. Imagina os caras tocando. Não fala mal, vocês vão pras pedrinhas. Tô falando mal dos mestres, né? Não. E eu quero ver os caras tocando TNT e ele cantando Peggy Black. Diz o Brian. É a outra. A Oprah. Então, ótima tarde pra vocês. Pra vocês, Kleber Aguiar. Boa tarde pra todo mundo. Boa sexta-feira. Como o Júnior diz, né? A gente fica animado, empolgado pra chegar sexta-feira e trazer esse programa que eu não sei como que o pessoal consegue ouvir ainda, né, cara? Graças a Deus, porque senão vai estar sem emprego. Ainda bem que eles ouvem, né, Graças a Deus, jamais. Há 11 anos, né, o Yoyo está no ar anos. Aí. Nossa, 11 anos já, cara. Aliás, como é que é o nome do camarada lá que você me disse depois o nome, que eu não sabia, que eu acabei esquecendo de pedir o nome, quero mandar um abraço pra ele lá. Ah, o Wendel. Wendel. Eu lá no Open eu Quem encontrei... Quem é o Wendel? Então, vou contar a história. Lá no Open eu encontrei um camarada. Histórias da lotação. É, que ele disse, conversou comigo e tal, e falou que gostava muito aí do programa Yoyo, e eu sou um cara simpático, mas acabei esquecendo de pedir o nome dele. Aqui naquela situação eu tava com alguns chopes na cabeça e eu esqueci de pedir. Daí ele era alguns amigo do Kleber. Então, assim, grande Wendel, abração, valeu, obrigado pela sintonia. O Wendel disse que toda sexta tá ouvindo eu, sempre tá ouvindo ligado, eu. Cara. O Wendel, o pessoal do Ministério Público deixa o radinho ligado lá no Ministério Público Federal, deixa que ligado beleza, lá que e beleza. Eu, nós somos importantes, cara. Nós somos importantes, cara. O Jorgão falando que aqui é simpático, mesma coisa que eu falando que sou magro. Mas Não é assim também. Bom, galera, a gente falou do AC/DC. Vamos fazer uma enquete aqui no WhatsApp. Vamos. Manda aí com qual som a gente deve, do AC/DC a gente deve começar o programa Yoyo. Isso. Galera que curte aí o rock and roll, então manda aí no 988-22-2300. Tá valendo aí o chocolate da Chocolatier, meio quilo, né? 500 gramas, né? Manda o nome completo. Mas você manda também aí qual música do AC/DC que você curte e você acha que a gente tem que iniciar aqui de cara o programa Yoyo. Manda aí através do 988-22-2300. Treta teve essa semana, a treta que não rolou durante toda a edição do BBB 19, rolou essa semana lá no BBB, onde uma das participantes deu um empurrão, foi feio o empurrão. Eu não assisto BBB e eu tava assistindo o jornal e acabou entrando um plantão do BBB, e eu vi, mas ela deu um empurrão na outra, valendo. Não, e a outra veio pra dar um abraço nela, tipo assim, ela tava, você não me escuta, você... E a outra tava, papo de bêbado, sabe? Papo de bêbado, as duas estavam bêbadas depois de uma festa ali e tudo mais, e uma, sei lá, essa, a Ariane. Ela começou a xingar a Paula, né, amiga, amicíssimas ali no BBB, você não me ouve, não sei o que, a outra tava agando e andando. Tava bebaça ali, tava sentada na cama. Miando, exato. E aí, assim, a outra só reclamando, ela levantou e pensou assim: vou dar um abraço, né? Sim, para com isso, né? E quando ela veio pra dar o abraço, a Ariane pegou e. Mas deu um empurrão, velho. Mas foi grande. Ela caiu com o cucuruco primeiro. Eu fiquei sabendo que o Dona White deu uma ligadinha pro BBB lá. Queria trocar uma ideia com ela e tal. Tô precisando de alguém que dê um pau na ciborgue. Um empurrão desse aí. Cara, foi o pai dos empurrões. E ela foi expulsa da casa. Vai embora. E era. Ah, não, o Silvio. Você imagina, ela deve estar lamentando até agora porque ela era uma das finalistas, né? Essa literalmente. Ia direto pro final. Essa literalmente vai chegar no outro dia e dizer assim: pá, não bebo mais. O Thiago Leifert, ele pediu pro juiz pra dar uma olhadinha no VAR, né? Quando aí viu lá no VAR. Aí pediu o VAR e daí ela bateu com o Tobas primeiro antes de bater o resto do corpo. Nossa, cara. Ela, foi feio. Quicou com o Cox. Como? Quicou com o Cox. Popular ossinho do Tobas. O rabo. Bateu a sambiqueira. Tivemos a treta também, foi entre essa semana e outra, né? Depois do ioiô, a da Maiara e Maraíza lá com Eita, essa aí foi forte, Simone, né? Simone e Simaria, né? Isso. Na verdade, foi a Maraíza. Que criou o clima ali. Criou o climão. A Simone e Simaria foram eleitas ali as embaixadoras do rodeio de Barretos 2019. Até então, os embaixadores eram só homens, né? Que foram eleitos, né? O exemplo aí do Gustavo Lima. Foi dois anos seguidos. Gustavo Lima. E até, eu pesquisei depois, mas é embaixatriz. Não tô te corrigindo, né? Uhum. Mas os sites colocam embaixadoras, mas são embaixatrizes. Embaixatriz, no caso de mulheres, né? Mas enfim, você entendeu o que foi a treta. Só pra complementar. Então elas foram eleitas ali as embaixadoras do rodeio de Barretos. Eu não queria ser chato, Beto, mas eu já falei pra você que é embaixadora. Mas veja bem. E aí a Simaria falou assim: que embaixadoras, o quê? Beto, corrija a Simaria. Maraíza! Segura o Beto. Agora você vai ver. Mas enfim, ela publicou isso, criticou no Twitter. Invejosa. Xingou muito no embaixador Twitter. Embaixador é só o Gustavo Lima. Não sei o quê e tudo mais. E publicou e o pior foi o seguinte: ela deletou depois a publicação. Aí deu pano pra manga. Mas o print já tava feito, né? Eu conhecendo a Maraíza como eu conheço, eu creio que não foi nada demais, cara. Eu creio que fosse como assim, sei lá, tipo, o Jorjão, que nem foi escolhido lá pela Ângulo, o locutor, de falar assim: que locutor, o quê? Locutor, sei lá, é o... Vamos falar de um colega, X. Locutor X. Mano, tipo, não querendo desfazer do Jorjão, mas tipo, falando, não, esse cara que entrou, o cara tem 50 anos de carreira, sei lá, tipo, sim. Mas não querendo desfazer. E aí o que ela fez? E pegou mal. Ela não reconhecer as meninas ali como as embaixatrizes, no caso, ela também desmereceu o rodeio, porque Beto, falou assim: nem que me oferecessem convite, eu não ia no... Nossa, no rodeio. Eu não sei se tá embaixadoras. não vou começar isso. Mas falando agora das duas, né, eu acho que a Simone, particularmente, né, eu acho que a Simone e Simaria ainda cantam muito mais que Maiara e Maraíza. Sei lá. Eles cantam o dia inteiro, se deixar. Eu acho que a Roberta Miranda canta mais que as quatro. Roberta Miranda. Eu acho que ela enxuga mais que todas, mano. Roberta Miranda tomando uma canta melhor que todas. Ô, mas vocês viram aquele show da Roberta Miranda que ela pegou um cara no que tava na primeira fila e deu um beijão na boca? Eita. Ela tava cantando... Rapaz, eu não vou lembrar, porque esses áudios de celular, sabe? Uhum. Mas ela tá... E puxou recente o cara no palco, agora? Começou a dançar com o cara. Sim, recente, final, começo do ano, acho. Aí o cara subiu pra dançar com ela e ela tascou ali um beijão. E ela nem gosta de Manoel, ela gosta de Amicha. Né? Mas falando em recente agora, também a Miranda e a Roberta Miranda, ela deu que meio uma criticada no Alok, né? Dizendo que era DJ, que só o DJ só pressiona um botão e tal. O que fazia DJ, ele só pressiona um botão. Aí ele foi super educado ainda, postou um vídeo na rede social. Ele é piazinho do bem. Ele é piazinho do bem, né? O Alok, explicando o que fazia o DJ, que ele produzia e tudo mais. Né? Achei bem interessante da parte dele não revidar, né, cara? Ele falou que ela era uma grande cantora e tudo mais. Elogiou ela. Gostaria ainda de estar junto no mesmo palco ali, não sei o quê. Rasgou uma seda ali. Quebrou com ela, né? Rasgou uma seda. Inclusive, ele complementou, falou assim: eu queria estar no no mesmo palco que você, imagina, uma grande artista como você, que já foi rainha dos caminhoneiros aí, Roberto Miranda. Eu gostaria de estar no mesmo palco, mas devido ao seu tamanho, só cabe você. Não, isso seria o Danilo Gentili que ia falar. É, tivemos mais essa outra treta. Outra treta do Danilo Gentili. Condenado a 6 anos seis e meses. 6 meses de mas prisão. Mas o que é isso? Nossa. Que é isso? Mas é regime semiaberto. Só vai ter noite pro cadeia. Não, ele vai ter direito de defesa. Vai ter. Tem direito de defesa, mas enfim. E aí fica aquela questão, qual é o limite do humor, da piada, aquela coisa toda, que ele tá rindo feito um condenado agora. E aí, será que vai preso ou não vai preso? Ah, não vai, né, cara? É, cara, que não. Aqui só vai preso quem rouba a galinha, quem xinga o governo, quem critica, ou quem é contra, ou quem rouba o país. É pouquinhos, né? Pouquíssimos. É por dedinho que são presos, né? Vamos lá. Mas é por criticar o governo e preso, daí. Eu digo assim, cara, ele é um humorista. Nós também tentamos fazer humor aqui. Eu falei até pro Kleber, é uma linha muito tênue. Você às vezes, sem querer, acaba ofendendo uma pessoa. Um dia estávamos aqui fazendo o Treta News, estava fazendo com o Roberto, lembra? E eu falei uma coisa, a moça ligou. Me xingando aqui. Eu atendi o telefone. E falei, Jorjão, pra você. Até explicar que focinho de porco não é tomada, que era uma brincadeira, né? Mas aí é bem complicado, né? Quem está no palco é complicado. Vitor, só atendeu o telefone. Ah, Jorjão, o oficial de justiça está te esperando. Tá. Mas é aquele negócio. Né? Vamos pro merchan logo, que eu não aguento mais segurar esse microfone. É. Tem um pensamento ainda. Ele tá segurando. Tô segurando o microfone, bicho. Vamos pro pensamento da secretina. Isso. O pensamento da secretina. Tem a Jennifer, tem a Samara, tem a Renata, tem a Ana Júlia, mas por favor, não se esqueçam da Florentina de Jesus. Não esqueçam jamais da Florentina de Jesus. Florentina de Jesus. Florentina. Grande sucesso do meu amigo. Olha, galera, eu tô combinando nesse final de semana de ir de helicóptero pra uma casa em Angra dos Reis, no feriado da Páscoa, hein? Quem que achou? Aliás, quem tiver um helicóptero e casa em Angra, dá um toque aí pra gente. Tamo junto. Eu queria me afastar das más influências, mas aonde eu tô, cara. Ó, você percebe que chegou no fundo do poço quando começa a gostar do cheiro do seu próprio peido, né, cara? Inclusive aqui, né? Aqui foi você, então. Já sabemos quem foi que descobrimos. Desculpa, feijoada, né, cara? Feijoada, sabe? Eu percebi. O Junior desse tamanho, o peido é por metro cúbico, né? Não, e de manhã ainda comi estrogonofe, então desculpa aí, pesado. De manhã. Nossa senhora. Aliás, ó, nunca segure um pum. Nossa. Ele sobe pela coluna, ele chega ao cérebro e aí começam os pensamentos de merda. Ó, R$700 o ingresso do show do Sandy Júnior e o povo reclamando do valor do feijão, né? Verdade. Eu já comecei o meu projeto outono, né? Ou tô no rodízio ou tô no bar, né? Projeto rodízio. Trabalhar bastante pra quando... Agora sim, cara. Trabalhar bastante pra quando o KLB voltar, a Sandy Júnior me pegou de surpresa, né, cara? KLB. Eu não duvido que não volte, hein? O homem nasce bom, mas o tesão acumulado corrompe. O bom é o Jorjão pesquisando ali agora com um dedo só. Com o dedo? Segurando o microfone. Que bonito eu aqui. Quem viver, verá. Sou profissional, né? Falando em tesão acumulado, né? Quando a gente tá com a... Olha o horário. Sim, usando aquela aba secreta lá no Xvideos, né? Depois que termina o serviço, né? Aquela tristeza, nossa, como eu sou um lixo de pessoa. Olha o que eu fui fazer, cara. Olha o que eu tava vendo. Só por experiência própria. 300 abas abertas, né? E só por experiência própria, colocar no anônimo e o teu navegador não adianta em nada, tá? Só pra dizer. Bom, a galera continua mandando nome, então, pra concorrer aí um ovo de Páscoa de 500 gramas, meio quilo, parceria da Super Jovem com a Chocolatier, lá no Shopping Aquários. Shopping Aquários, bem pertinho ali na entrada, quem vai no andar que vai pro cinema tem ao lado da Chocolatier. Aliás, a Chocolatier está com uma série exclusiva de chocolates veganos. Tem muita gente que tem problema que não tem nada de origem animal, né? Tem muita gente que tem problema de lactose, lactose, como é que é outro? Glúten, esses negócios. Então, chocolates veganos com exclusividade. Atenção, você que tem problema, que legal. Com exclusividade na Chocolatier no Shopping Aquários. Boa, tá bom? Que dica sensacional, hein? Ótimo. Inclusive, falando em chocolate, e shopping, mandar um salve pra toda a galera do Cinemax, que opa, final aí, no começo do mês, fui lá assistir a Capitã Marvel. Eu ainda não tinha, né, comparecido ao Cinemax, nas novas estruturas. Sério, gente? E fui lá. É, eu tava esperando vir um filme assim que me chamasse atenção. Que eu tô, não que os outros não chamassem, mas eu tô pegando esse universo. Nós vamos no mesmo cinema, dia, né? Exatamente. Eu tava saindo, o Jojão tava chegando. Verdade. Eu tava saindo, o Jojão tava chegando. Um não cumprimentou o outro, mas beleza. Não, a gente cumprimentou. Bem, né? Bem de longe. Oi, beleza. Bem de longe, tchau. Não, até que marcaram nós dois na mesma sala, ia dar problema na estrutura. Aí, primeiro, né? Júnior, depois entra. É só sentar um na ponta e outro na outra. É, ele fica... é só cada um sentar numa ponta. Um assiste uma sessão, o outro assiste a outra sessão. Não, ele na sala 1 e eu na 3, porque são 3 assim, né? Então, uma super estrutura aí, ficou lindo pra caramba. E ainda daqui a pouquinho eu vou falar de mais uma super novidade, a estreia da nova sala, um telão de 80 metros quadrados e uma novidade que inclui a Super Jovem pra variar. Ei, mas telão do tamanho da minha casa. O Jorgeão e o Júnior tem que comprar dois ingressos pro Cinemax. É. Tem que tirar a divisória da cadeira pra sentar. Quando a gente vai lá, a gente senta perto de todo mundo, né? Ei, falando em comprar ingresso, né? Eu liguei ontem pro Renan, o cara que corta meu cabelo, falou: Renan, eu queria marcar um horário pra cortar o cabelo. Pra cortar meu cabelo. Ele falou: desculpa, Cleber, você tem que ser dois horários do tamanho dessa cabeça. Uma hora e meia. Um horário não chega, velho. Precisa ser mais caro, dois horários. Olha, o que você já fez pra alcançar os seus objetivos nesse ano de 2019? Ah, agora você pensou, né? Quer uma dica? Putz, não fiz bosta nenhuma. Invista onde o retorno é garantido. O seu conhecimento. Faça um MBA com o padrão de qualidade CESUL. MBA executivo em cooperativas ou então MBA em finanças, investimentos e banking. Modalidade 100% presencial. Contato direto com os professores e alunos. Conhecimento e experiências de alto nível. Informações através do WhatsApp. Você entra em contato no 99923-1578. Inscrições através do site cesul.br. Com a gente aqui no programa Ioiô, o CESUL. Nho, nho. Muito bem. Verdade, eles estão transmitindo a NBA lá? É NBA? Ah, é? Eu tô falando NBA. Ah, NBA. Tá com NBA. M de Maria, né? Isso, ah, M de Maria. E falando nisso... E o que significa... Não sei. Ou a gente fala, quando liga, qual o seu nome? Pra anotar, né? É José, com J de não sei o quê, ou M de Maria. Apareceu no Jornal Nacional essa semana, acho que semana passada, aqueles vídeos que eles mandam a pessoa gravar na horizontal, isso, certinho. Certo. De a doninha lá, não sei da onde, que cidade que era, prestei atenção só no nome dela, tava M de Maria. O nome dela era M de Maria. Sério? M de Maria. Da Silva, não sei das quantas. Não, mas então o cara que faz lá, como chama o... Cartorário lá? Eu acho que o cartorário chegou M, qualquer M de Maria. Ele deve ter registrado M de Maria. M de Maria. Pode procurar, tem no YouTube. Eu tenho um amigo que era, ele nasceu na Páscoa, daí o cara falou assim, você se chama, vai chamar Pasqualino, né? Pasqualino. Porque ele nasceu na Páscoa. É. E o... Não, demorava muito tempo pra... pra registrar, e já estava perto do Natal e o cartorário esqueceu, né? Qual data colocou Natalina. Páscoa e Natal. O Natal tá mais perto do Natal, ele colocou Natalina. Quase ali. É que nem o cara pegou, tinha nascido o filho dele, ele falou, tava chapado, chumbeado, porque o filho nasceu, né? Uh-huh. Chegou lá no cartório, lá pra registrar o filho, nem sei se é no cartório. Já era é cartório. Uma piada, foda-se. Aí chegou lá, no que não, registra. Não, é no açougue que registra. É, na agroveterinária. Chegou lá, eu quero registrar o meu filho, cara do cartório. Deu o cara, opa, tudo bem, como é que vai ser o nome do seu filho? Eu quero o nome do meu filho de Mingau. Dele? Ô, louco, Mingau? Mingau. Mas uma criancinha tão bonitinha dessa vai dar um nome avacalhado pro... Não. Mingau. Mingau, não. O senhor tem que dar outro nome, João, José, Pedro. Não, dele... Aí, mulher, que esse cara tá pensando que é? O cara aí, o cara mais da Igreja Católica, o nome é Papa, ele tá complicando com Mingau, vai se lascar. Vamos tocar uma? Mingau. Toca. Jorge, pode soltar o microfone. Posso soltar aí? Vou soltar o microfone. Yeah.

faz barulho. Maior dos guerreiros, essa era a versão nacional. Nossa, uh-huh. Essa é a original, né? É. Eu desafio quem lê o nome da música aí, do original. Cadê? Tá aí, ó. É Genghis Khan. Genghis Khan. Genghis Khan. Ó, como escreve, é bem óbvio. Só para os ouvintes saberem, é D-S-C-H-I-N-G-H-I-S. Jack Chan. Jack Chan. Botaram o gato lá em cima do computador, lá do teclado. Ô, bando, vocês que conhecem o produto, o que é o quê? Bando. O bando de. Porque vocês que conhecem o produto, o que é uma maconha enrolada em um jornal? Não sei, cara. Lá vem. É baseado em fatos reais. Nossa. Ei, qual é o castigo do bígamo? Castigo, o cara que tem duas mulheres. Castigo do bígamo. É. Ser corneado pelas duas? Duas não, vezes. Não. Ter duas sogras. Ah, é verdade. É verdade. É, né? Ei, uma loira pergunta pra outra. Olha, será que faz mal tomar anticoncepcional com diarreia? Nossa. Ela, ai, amiga, acho que não, mas por que você não toma com água? Ai, credo. Que nojo. Num belo dia, já que falaram de sogra, num belo dia a sogra bate a porta da casa do seu genro de Malicuê. Aí o homem vai atender e fica surpreso, né, com a visita da sogra. Sim. Aí a sogra estranha a reação do genro, tipo, ué, o que que deu? Por que a surpresa? Nossa, é o Alorino lá, ó. A minha filha não falou que eu viria passar as férias aí com vocês? Falou, sim, né, falou umas quantas vezes, inclusive, mas eu pensei que fosse só pra passar meu soluço, né? agora eu tenho uma pergunta fera pra você. Pergunte. Por que a formiga tem quatro patas? Oh. Ele não tava sexta, ele saiu. Eu saí antes do... Saiu antes, falaram, então, mas né? Pergunte, por que que tem quatro patas? Porque se tiver cinco, chamaria Five Miga. Né? Um velhinho de 89 anos, né? Ele levou uma... Bem velhinho, 89 anos. Ele levou uma ninfetinha pra casa, né? E depois de uma... Ninfetinha de 60 anos. Ele levou uma ninfetinha pra casa. E depois de uma hora de tentativas fracassadas, não aguentava mais, velho, ele olhou. Olha, eu vou pôr molinho mesmo pra não te machucar. Essa eu não sei se saiu quando eu já tinha ido embora semana passada, mas quando foi que os americanos comeram carne pela primeira vez? Nossa, cara, aí não sei. Nem imagino. Olha só, vou fazer de novo a pergunta. Sim. Quando foi que os americanos comeram carne pela primeira vez? Essa é profunda. Nossa. Rapaz, não sei, cara. Tem chance? Sem chance. Quando chegou Cristóvão Colombo? Pra quem sabe história, né? Então é essa aí, Jorjão. Ah. Qual é o vegetal que o cachorro mais gosta? Vegetal que o cachorro mais gosta? Eu não sei. É o alface. É, né? É que nem a do alface book lá, né? Me perguntaram qual que é o pior erro, qual o erro de português que mais me incomoda, né? Eu falei que é colocar pouco bacalhau no bolinho e fazer o pastelzinho de Belém muito pequeno, né? É o erro de português que mais me incomoda. Né? Porque esses, a gente vamos, né? A gente com, junto, né? A gente vamos. Eu não sei se eu compro, fiquei na dúvida se eu comprar, se eu pagava a parcela do IPTU do carro, né? Ou se eu comprava o ingresso pro Sandy Júnior, né? IPVA. Eu confundo tudo. É muito IP, cara. Meu Deus. Mas tu anda pagando. Mas o IPTU também. IPTU também, né? Ou se comprava um ingresso pro show do Sandy Júnior. Ou se eu fazia rancho, ou se comprava ingresso pro Sandy Júnior. Pagava aluguel. Muito caro. Eu tô vendo muita gente se achando, né, cara? É muita barata voadora se achando borboleta, né? Nessa vida. Uma senhorinha chegou no consultório lá pra reconsulta, né? Uma senhora asmática. Aí, doutor, e você melhorou aí da sua asma? Não, doutor, eu não. Eu não melhorei direito, ainda não. Mas você seguiu as orientações que eu falei pra você dormir com a janela aberta? Aham, eu deixei a janela aberta. E a dor no peito não sumiu? A dor não sumiu, mas sumiu a TV, sumiu... sumiu o DVD, o som. Nossa, mora onde? Xiaomi? Tor. O Kleber, o que o jogador foi fazendo na caixa? Na caixa. É, na jogador, caixa econômica. Jogador de vôlei. Jogador de vôlei. Foi sacar. Foi sacar. Nossa. Essa tava muito fácil. Eu pensei, na caixa econômica? Foi na sacada. Sacada. Deixa eu ver se eu, mais? Tô, se eu tô lendo enquanto, aqui. Enquanto vocês vão vendo as piadas aí, eu quero falar o seguinte: chegou finaleira de semana, você está com o seu carro sem combustível, então eu vou te dar a dica certa. Autoposto São Carlos. No Autoposto São Carlos, além do preço ser excepcional, ser excelente, a qualidade do combustível também é. Inclusive, eles fazem a análise do combustível periodicamente, se você quiser fazer análise para você também. Além de tudo isso, tem uma loja de conveniências completíssima, com a cervejinha, com refrigerante, tem lanche, tem suco, tem café, enfim, o que você precisar tem no Autoposto São Carlos. E claro, o principal é o atendimento. O pessoal é muito bem preparado para atender você, já vão dar uma olhada aí se o seu para-brisa está sujo, já vão verificar a água e o óleo, o pessoal sempre querendo atender muito bem. Então, na hora de abastecer seu carro, meu amigo, minha amiga, não tem erro, vá ao Autoposto São Carlos, em dois endereços, em Marmeleiro, na Dambros e Piva, e aqui em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, bem pertinho do Mano 3. Final de semana, aproveita, vai lá, abastece o carro com o Autoposto São Carlos. E eles ficam felizes da vida quando vem o Jorjão chegando lá com o azar, o azar é o dele. Daí eles pensam, aí ó, chegou o nosso lucro do dia, vamos. O Jorjão, quando ele vem de Pato Branco, ele passa ali, ali no posto São Carlos, em Marmeleiro, abastecer, quando chega em Beltrão, tem que abastecer de novo. Mais ou menos. Ontem abasteci, deu tempo de eu sentar, tomar uma gelada. E o tanque já tava vazio. Se eu fumasse, eu ia fumar um cigarro até que encheu o tanque. Nasceu, agora eu consegui ler. Nasceu um bebê e minutos depois começou a falar. Uma coisa de questão. Nossa, de minutos, louco. Né? Deu o bebê nasceu falando: eu nasci pra viver só 4 dias. O bebê fala assim: pra viver só 4 dias. A minha mãe vai morrer em 6 dias e o meu pai vai morrer em 15 dias. Nossa, todo mundo já... Meu Deus, que assustador. Que é isso? Uhum. Né? Daí deu 4 dias, o menino morreu. Eita, deu 6 dias, a mãe morreu. Ah não, daí o pai ficou louco da vida, né? Porque o próximo seria ele, né? Aí ele vendeu tudo que tinha, gastou todo o dinheiro, 15 dias depois morre o vizinho. A moral da história, né? Não se precipite. Deixa rolar. O casal ia ter o primeiro filho, né? Mas eram pais de primeira viagem, né? Aí Weber. Começou as dores de parto da mulher. O cara não sabia o que fazer, ligou pro médico: ô, doutor, rompeu estourou a bolsa da minha mulher e vazou um monte de água. O que eu faço? Bah, é o primeiro filho dela. Não, é o marido dela que tá falando aqui. Boa. No manicômio, os loucos resolveram fazer uma surprise para o diretor, que era o aniversário do diretor. Fizeram uma grande festa e no final o diretor agradeceu. Muito obrigado, gente. Mesmo vocês sendo loucos, fizeram uma festa pra mim. Nossa. E o louco respondeu: é verdade. Olha o Tiburcio. Mas infelizmente, é o Tiburcio louco. O senhor vai ficar sem bolo. Não tem bolo? Por quê? Pergunta o diretor. É que a gente foi escrever feliz aniversário e o bolo enroscou na máquina de escrever. Nossa! A máquina de escrever. Que louco isso. Que louco. Nossa, o cara parece louco, né? O marido conta pro amigo: descobri que minha mulher tá me traindo com o motoqueiro, bicho. Nossa. Aí o amigo duvida: é fofoca, só pode ser fofoca, não se preocupa. O marido questiona: tá, mas... como que você pode ter certeza que é fofoca? O amigo responde: pá, mas eu nem sei pilotar moto, pô. Ei, vai. Pode falar. Diz que o cara estragou o carro numa estrada vicinal, assim, né? Estragou o carro. E tinha um cavalo parado, né? Ele desceu lá do carro, abriu o capô, pegou uma chave. Aí daqui a pouco viu uma voz e assim: a direção que estragou aí. Olha a direção que estragou. Nossa. Ele é dono de uma rádio, esse cavalo? Diz que ele olhou assim. Esse cara olhou nada, só um cavalo parado. Um cavalo parado, né? Isso é louco. Aí... isso é coisa do capeta, hein? Sim, ele olhou e falou: capiroto. Meu Deus do céu. Diz que ele continuou, né? Mexendo lá, daí falou: mas para aí, não é isso aí que tá certo, não. Olha a direção que estragou. Ele falou: meu só Deus. Só o cavalo ali. Ele conseguiu fazer o carro funcionar e se mandou, né? Parou num barzinho lá. Chegou lá e contou isso. Ele falou: viu? Não ia querer falar nada, mas eu parei ali atrás na estrada e o carro estragou. Enguiçou ali e vi uma voz que dizia que era o óleo de direção que estava estragado, mas só tinha um cavalo. Aí um velhinho, mas senhor, e o que que era o problema do teu carro, o que que tinha? Não, era só a chave que tava com problema, era só a ignição. Ah, aquele cavalo é burro mesmo, não entende nada de mecânica. Sabe, Kleber? Sabe nada. Só preenchou nas piadas. Tá ficando bom, Kleber. Foi só ganhar horário, né? Foi só virar titular, né? É isso mesmo. Mostrar serviço, né? Vou tocar uma. Vai lá. Just come.

primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Vem, chega pra resenha, ferrugem. Atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te vejo pronto. Assunto encerrado. Pronto, eu beijo mesmo. A Elba depois de 20 cheeseburger. Não, é aquela a da presidente lá, que queria ser presidente, a Marina, Marina Silva. Marina Silva cantando. Daí assim, ela não tem tanto pique. É. Ela morre. Ai, ela, meu não, amor. Ela não tem tanta alegria. Que assim. Que é isso? Absurdo. Absurdo. Esse dia eu tive a treta com a esposa. Sabe que tem a mulher que tá com TPM, tá naqueles dias. Ela falou, amor, ai, se eu ficar feia, amor? Daí eu falei, eu fico míope, né? Porque eu sou. Ah, ela disse, ai, se eu chorar, amor? Eu falei, eu seco as suas lágrimas. Ai, isso é romântico, esse cara. Romântico. É o cara gentleman. Do Lopes. Ela falou, e se, é um eu ficar, se eu ficar muito triste? Eu falei, eu viro um palhaço pra você. Ah, não precisa muita coisa. E mesmo assim, e se eu te xingar, eu fico surdo, meu amor. Ah, ela falou, se eu ficar gorda, eu falei, eu quebro o espelho. Ah, e ela falou, então tá, e se eu pedir pra você parar de beber? Aí nós termina, querida. Aí não, não. Aí vai dar Maria da Penha. Daí não, daí tchau. Duas palavras, tchau. Você falou aí de marido e mulher, né? Tinha um cara que ele apanhava toda vez, ele apanhava da mulher, né, cara? Ele não podia ter uma voz ativa, ele contrariava um pouquinho, e pau. E ele chegou, daí ele foi falar com o médico, né? Foi falar com o psiquiatra, né? Falou, doutor, eu não aguento mais essa vida que eu tô levando, porque minha mulher me bate toda semana ela bate em mim e me espanca. Olha aqui, eu tô todo machucado. Ele falou, então faz o seguinte, já que você tá com vergonha, né, do pessoal do condomínio, porque todo mundo achando que você, toda vez que você tá apanhando da tua mulher em casa, né, você tá passando essa vergonha, se o teu problema é esse, a hora que ela estiver te batendo, tu simplesmente começa a gritar, toma, sua vagabunda, não sei o que, toma, pra fazer de conta que ele tá batendo, né. Boa. E lá, daí a mulher foi bater nele, ele fazia a mesma coisa, começou a gritar, toma, não sei o que, toma, e batendo, fazendo de conta que tava batendo a mulher falou, mas que desgraçado, não sei o que, abriu a janela e jogou o marido pra fora da janela. E você fica sabendo bem que agora eu não volto daqui nunca mais. Nunca mais. povo. O próprio cara perguntou pra mulher: ô, querida, quando eu morrer assim, por acaso, você vai chorar muito? Ela: ai, claro, né, amor? Você sabe que eu choro por qualquer porcaria, né? Eu sou muito. Que moral, hein? Que moral. Vocês sabem quais foram as últimas palavras do Stephen Hawking quando ele morreu? Não. O Stephen... Ah, aquele carinha inteligente. Humor negro, humor negro. Ah, isso aqui, rapaz. Ó. Esta vai pra chamada. E antes dele morrer, que sabe qual foi as últimas, cara, palavras dele? Dele? Foi: as suas definições de vírus foram atualizadas. Não, vírus uma ameaça mortífero. Foi encontrada. Uma ameaça foi detectada. E morreu. Ele morreu. Sempre dá pra piorar, né? Depois disso, o que aconteceu, Beto? Ah, já tirou, tá ligado? Tirei. Ó, eu já falei isso aqui. A impressão que dá é que todo mundo que quebrou abrindo paleteria mexicana resolveu virar coach, né, cara? Verdade, cara. Todo mundo que fechou as paleterias mexicanas virou coach, né? Coach, agora todo mundo é coach, mano, né? Tinha um cara que eu conheci, ele conseguiu falir uma rede de lojas, sério. Nossa, faliu uma rede de lojas. E daí um dia ele veio aqui na Unipar dar aula de coaching, de coach pessoal, de como você se dá bem na sua carreira, de como você... Eu fiquei pensando, cara... E ele? Ele faliu as três lojas dele, daqui, que tinha em Toledo, tinha na região aí também, e o cara virou coach. Eu falei, nossa. Eu falei, eu não vou nessa merda. É que nem eu fui no médico que dava 8 de mim e tava me dando. Como é que é? Conselho. Conselho nutricional pra eu emagrecer. Deu, faço o que eu faço. Qualquer faço, fala, que eu faço o que eu falo, não, mas não. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Isso. Tô parecendo um Chapolin. Gente! Faça o que eu digo. Gente! Eu acho que agora é o momento certo de dar uma grande notícia aos jovens. Eu acho que é assim. Será? É mais uma super promoção. Super jovem, voltando ao hall dos melhores shows do Brasil. Nesse dia 10. Só pra não ficar, vamos além do House, os Frigels também, pra ninguém ficar, né? Isso mesmo. Essas brigas aí, mesmo. Frigels também. A Super Jovem voltando aí aos grandes shows, dia 10 de maio, prestem atenção, coloquem aí no seu calendário, véspera do Dia das Mães, dia 10 de maio, Super Show, antivéspera, né? Porque era uma sexta-feira, né? Ah. Antivéspera do Dia das Mães, Super Show aqui em Francisco Beltrão, J4. Fácil. Exclusiva Super Jovem, Mantovani Super Jovem FM, trazendo Jota Quest. Não perca neste sábado, dia 10. A vinheta já tá rodando, a gente vai dar informações aí sobre onde adquirir o seu ingresso. E tem mais. Eu já sei aqui de antemão que é da Náutica Diniz. Opa. E também na Marabá. Você de cara pode, já tem, de cara assim, já tem aí as duas. E quero dizer mais, hein? Nós vamos ter promoções. Aqui vamos ter sorteio de ingressos. Boa. E vamos ter camarim do Jota Quest. Ah, também. Eu quero. Tudo isso e muito mais. Vocês querem, mas vocês são aqui funcionários, não dá, fica chato, né? Porque, ó, é fácil, cara, é extremamente fácil pra eu e todo mundo cantar junto, aqui, né? Aqui o negócio é o seguinte, aqui a brincadeira é pros ouvintes. Ah. Nós já recebemos um pouposo salário. É o ioiô, tá? Que garbo, que elegância. Aí é o seguinte, é pros ouvintes, então teremos aí sorteio de ingresso, teremos camarim e muito mais. Jota Quest, mais uma promoção exclusiva Super Jovem FM, dia 10. É o acústico, é o novo show do Jota Quest lançou aí, final de 2018, um acústico com todos os seus grandes hits. Em 2018. O ouvinte mandou aqui, até hoje, o melhor show da Expobel, na minha opinião. Opa, cara mandou aqui. Então você vai ver de novo esse show, meu amigo, porque vai estar agora dia 10, acústico em Francisco Beltrão. Mais uma mega promoção Super Jovem. E no outro bloco eu vou falar mais uma promoção legal que a gente vai estar em maio. Maio vai ser do baralho aqui. Como é bom morrer de amor e continuar a viver, né? Maio vai ser do baralho. Essa rádio é uma mãe, né? É uma mãe. No mês das mães, essa rádio vai ser uma mãe pra você. É uma mãe pra você, né? Daqui a pouquinho tem mais. Só não vem querer mamar nas tetas da gente. Eu acho que vocês vão concordar comigo, bem que vocês são casados, né? Vai saber. Eu sou a favor cavalo? Da... Cavalo? Não, casado. Entendi, tá. Eu falei, eu sou a favor da criação do Bolsa Ilusão, cara. Bolsa Ilusão. Como funcionaria essa? Olha, daí se você se ferra num relacionamento, já cai R$1.000 lá na sua conta pra você gastar em cachaça, né? Pra dar... Boa. Eu já tenho uns 20 mil lá. Ó, e eu essa semana fui inaugurar o novo poçante. Se fosse cumulativo, né? Semana passada. Tá de carro novo, né? Júnior. Pra testar, né? Pra testar. Condições. É com a potência. Bonito seu carro. Daí eu fui... Obrigado, Jojo. Uhum. Eu fui pra passear, né? Daí passei no pedágio. Não é como o seu, mas... É. Não bebe tanto quanto o seu. Vocês não entenderam como o seu. Fui passar pelo pedágio, mas aí minha namorada tava junto, só que eu vou... Nossa, agora ela já tá trabalhando, né? Posso falar que eu me apaixonei, cara, pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto, não. Eu me apaixonei pela menina do pedágio, cara. Rapaz. Sério? É, ela nem era tão muito bonita, sim, mas as palavras que ela falou... Que ela falou ali, ela se estendeu a mão. Não, e dela falou assim, quer pôr sem parar? Então, me apaixonei na hora. Na hora. Quer pôr sem parar. Em uma palestra, o palestrante sobre relacionamentos, nessa palestra, nossa, o palestrante diz o seguinte... Dê um passo à frente quem aí é mandado pela mulher. De todos os presentes ali, só um não deu um passo pra frente. Eita. Aí o palestrante perguntou, e você? É, você aí mesmo, por que você não deu um passo à frente? E o cara respondeu, não fui pra frente porque minha mulher mandou eu ficar aqui parado. Eu achei que alguém ia falar assim, manda o surdinho passar pra frente. Passar pra frente. Como diz a história, é bem de ansim. Vocês sabem que cartão de crédito, se você não souber usar, te toma dinheiro, é, né? É uma faca de dois legumes. É uma faca. Sabe os dois cartões que mais te tomam dinheiro? Ah. É o Xerecard e o Cuvisa. Verdade, cara. Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de

con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, con altura. Demasiadas noches de travesura, con altura. Vivo rápido y no tengo cura, con altura. Iré joven pa' la sepultura, con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura, con siempre altura. Dura. Demasiadas noches de travesura, con altura. Vivo rápido y no tengo cura, con altura. Uh-huh. Y de joven para la sepultura, con altura. Chupame. La Rosalía. Vamos, vamos, vamos a esperar. Vamos a esperarnos pa' que no haya dinero. Vamos a esperarnos pa' que quede. Digo ese embute, vamos a bailar. Vamos a esperarnos pa' que quede. Vamos a esperarnos pa' que no haya dinero. Vamos a esperarnos pa' que quede. Digo ese embute, vamos a bailar. Porque ya dura. Fumando sem parar. Bebendo ou fumando? É, bebendo e fumando. Tava uma loucura aquele dia. Que festa louca. Que festa louca. Bebendo e fumando. Bebendo e fumando. Tava uma loucura. Não necessariamente nessa ordem. Fumando um derby, inclusive. Um hits longo. Nossa, um hits longo. Nossa. Eu lembro quando eu era pequenininho, minha mãe falava: vai lá no mercado e compra um hits longo. Nossa. É, fumavam meio-dia. Os chique fumavam Marlboro, né? O Jorgeão Plaza. Você falou em Marlboro, eu fico lembrando de algumas daquelas enfermeiras no hospital que estão lá há 100 anos, né? Aquela voz rouca assim de. Porque toda enfermeira acho que é fumante, né, cara? Aquela voz assim de quem fumou 20 anos de Marlboro, né? De Marlboro, venha para o mundo de maldade. Kleber Aguiar tá falando isso. Você que é enfermeira? Kleber Aguiar, tá bom? É, aquele cabelinho bem loirinho, curtinho, assim, né? É. Cara, eu já vi umas 30 enfermeiras das antigas. Com aquele cabelo loiro bem curtinho, né? Aquela voz de fumante, assim, né? E quem fumou 50 anos. Mas é verdade, cara. Experimenta chegar de noite no hospital, né? Ela fala assim, por causa. Ei, mas experimenta chegar no SUS, né? Alguma. Não pagando. Num lugar que tem uma enfermeira, tu chega de madrugada lá, ela vem com aquela. Cara, metidão do meu cigarrinho. Como é que é o nome? Kleber Aguiar. Ah, então traz pra cá. Eu lembro que ele falou do Bruno. Eu vou dar visitação pra ele. Ele tá doente? Traz pra cá. 8 visitações na bunda. 8 visitações. Tomando meu cafezinho aqui, fumando meu Marlboro. Meu Marlboro. Meu Plaza. Plaza. Plaza. Meu Derby. Minister. Nossa, tu é velho, hein, Beto? Minister. Meu Deus. Esse eu nem conheço, cara. Minister. Tem uns 80 anos esse cigarro. Free. Calton já é mais recente. Mas Calton era da Elite, né? O Marlboro e o Calton era da Elite. Da Elite. Tinha o campeão também. Tinha o vencedor. É, Hits. Não que eu fumava, pessoal. Mas... tinha o Hits, né? O Hits. E aí tinha o Maço, né? Que era o longo. Ah, é verdade. Né? O Maço. E o Box. O Box, que era, no caso, a caixinha. A popular caixinha, né? As caixinhas eram mais top. Mudando de saco pra mala, nesse domingo tem Grenal. E os torcedores hoje acordaram mais cedo para tentar garantir a ida no jogo, mas infelizmente para você que está tentando ir para Porto Alegre, não tem mais, foram todos esgotados os ingressos. 45 mil ingressos esgotados, aí o primeiro jogo no Beira-Rio, né, vai, já não tem mais ingressos, né, pessoal. 45 esgotou. Mil já incluindo a torcida adversária. E já em torcida, tudo. Então, todos, é porque a torcida adversária tem uma cota, mas assim já da torcida do Inter já 45 mil, por ter bastante, mais de 100 mil sócios, né? Uh-huh. Então já garantiram a ida ao Beira-Rio. Partida tá marcada. Vai ser um jogão, né? Vai ser um jogaço. Partida marcada aí às 16 horas, a primeira, e a segunda é lá no Olímpico. Com certeza também vai estar lotado. Nossa, né? O Inter que vem aí numa crescente, né? Porque tá com o Paolo Guerreiro. Tá jogando, marcou gol aí já. Marcou gol nas duas partidas, marcou gol no Gauchão e na Libertadores, e o Grêmio voltou, tá animado também, porque estava precisando vencer a Libertadores. E venceu bem, né? Recuperou um pouquinho da moral ali. Com certeza. Tal, né? Vai ser um jogão. Com certeza, vamos ver. Domingão. Boa. Não vou fazer aposta, que não me pagaram da última vez. Então não tô sabendo nada disso aí, da aposta. Vamos falar com a equipe da Rede Leve Calçados e Confecções, Tito lá. E o Robert trazem pra você agora as promoções que só a Leve tem aí pra clientes de Beltrão e de toda a região. Aqui pra você, ouvinte da Cúpula do Ioiô. Tito, boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Ioiô. Beltrão e região. Opa! Nosso convite especial hoje e amanhã. Convite. Nosso convite especial hoje e amanhã para o povo ir para Leve Confecções, Leve Calçados, porque vai ter ofertas e mais prazo. Tá? Hoje e amanhã. Vai encontrar calças jeans hoje, feminino e masculino hoje, a R$59,90. Só muito isso? Muito bem, R$59,90. Toda a numeração, várias marcas aí, calça jeans a R$59,90. Vai encontrar moletom adulto, feminino e masculino, a R$39,90. O moletom a R$30,00, é a parcela isso? Ou preço final, R$39,90 o moletom. Tá barato, hein? Vai encontrar pra criançada aí, moletom infantil, hoje e amanhã, mas isso é hoje e amanhã, hoje até às 18h30 e amanhã até às 16 horas. Moletom a R$19,90. Nossa, rapaz. Muito aí barato, né? Muito barato. Pra revender, né? E toda a coleção aí, outono, inverno, que viram nas passarelas por aí, sábado, que foi o nosso grande desfile aí. Isso, lá na Expofeira. De confecções, de calçados aí, que todo mundo foi, prestigiou, e nas mídias sociais aí que o povo tá vendo. Lá foi uma palhinha do quê? Foi visto lá, uma palhinha, né? Então o povo tem que ir pra Leve. Você desfilou lá também? Com o maior prazo, com o maior prazo aí. Por Deus, que eu achei que o Tito ia falar, com o maior prazer. Com o maior prazo aí, em 10 vezes no crediário, sem juros, sem entrada. 12 pagamentos nos cartões de crédito. E você que não é de Beltrão, que é da região, trabalhamos também na forma boleto, sem custo adicional. Ah, isso é legal, né? Pra quem mora em cidades vizinhas, vem pra cá, faz a compra na Leve, e a Leve imprime o boleto na hora, é isso? Imprime o boleto na hora, leva pra casa. Paga, né? Lá na lotérica. Enfim, mais uma condição especial aí da Rede Leve. É sensacional. Então vem correndo. Essa Leve é topzeira, meu. Sensacional. A Leve que esteve foi uma das sensações aí da Expofeira Mulher, né, verdade, Robert? Tudo verdade, bem? Verdade. Boa tarde, Beto. Boa tarde a todos. A cúpula. Boa tarde, boa tarde. Da rádio. Não. Esse é fala do Tito. Ah, é fala do Tito, tudo bem. Senão fica chato. Ele, né? Vai ficar chato, magoado. Magoado é a marca dele, exclusividade dele. Beto, na Leve Calçados, muitas promoções diferenciadas para você que está nos ouvindo. Olha só, você vai comprar hoje 2 pares de tênis da Lili B. Quem fabrica essa marca é a Piccadilly. Todo mundo conhece a Piccadilly, sim, sabe Piccadilly. Do conforto. Ele é um tênis infantil e juvenil, vai ter a numeração 36. Olha só, o preço dele era R$69. 2 pares, tu vai pagar sabe quanto? O preço normal dele é R$69. Era R$69. Vai pagar tu vai levar... R$138. Não. Não. Não. R$50, cara. Peraí, rapaz. Não, fecha a conta. R$50. Endoidou tudo o negócio tá lá. Tá falando dois pares. Um par era R$69. Já era barato. Já era barato. Bom. Piccadilly, né? Você sabe qual era. Era 69, já era uma maravilha. É uma maravilha. Já tava top. Agora ficou 50, tu leva 2 pares. Cara. Vá, meu amigo. Rapaz, ficou melhor do que compre e leve 2. Caramba. Tá valendo. Quem tá fazendo a matemática lá, vão quebrar o seu Léo. O seu Léo tá meio. Não tá mais usando óculos, sei lá o que aconteceu. 2 pares de tênis da Lili B, marca da Piccadilly. Você vai comprar por apenas R$50. Lembrando que é somente hoje e amanhã essa mega promoção. Quer mais? 2 pares de sapatos masculino, tem vários modelos, toda a numeração, você vai encontrar com cadarço ou sem cadarço, por apenas R$100. Então você vai pegar, ó, 2 pares de sapatos, gente. Você tá precisando aí dar uma trocar, né? Você que trabalha de sapato todo Robert, dia. Ô, Robert, deixa eu fazer uma pergunta. Tem que ser número igual? Tem que ser os pares iguais? Não, foi pegadinha, né? Não. Ou pode... seja, eu posso combinar com o meu vizinho lá de cada um, de rachar? Com certeza. Um vai lá, pega pro vizinho, pega pra você, vai pagar, né? 50 pila cada um. Pra você ter uma noção, o valor desse sapato, ele era R$89,90. Mas você vai comprar 2 pares hoje e amanhã por apenas R$100. Gente, não pode perder tempo, tem que ir pra Leve aproveitar. A promoção de tênis continua. Você quer fazer uma caminhada, quer fazer uma academia, quer um tênis diferenciado, você vai encontrar Diadora, você vai encontrar Olímpicos, tá? Você vai encontrar tênis skatista da linha Mormai, todo mundo conhece as marcas, né? Por apenas R$99,90. E não é meia dúzia de par. tá? Porque às vezes tem gente anunciando aí, ah, tem tênis da Olympics por 99 também, tem tênis da Diadora 99. Não, na Leve você vai lá e você encontra a numeração. Toda a numeração que você precisa, do 30, do 33, 34 até o 44, você encontra nessa grande promoção Diadora Olympics por apenas R$ 99,90. E na Leve é mais, mais o quê? Mais prazo, como o Tito falou. Parcela suas compras no crediário em 10 pagamentos. Mas eu não tenho crediário. Posso fazer crediário no sábado? Com certeza, pode. Absoluta. Lá não tem frescura. Ah, tá? A gente abre o crediário qualquer hora, qualquer momento, inclusive sem burocracia. No site. Inclusive no site ele já é aprovado. E você parcela suas compras em até 10 vezes no crediário, sem juros, sem custo nenhum. Como o Tito falou, faz no boleto. Né? Faz no boleto. Se for comprar em qualquer lugar, meu irmão, pode comprar financeira. Os caras vão cobrar o valor do boleto. Vai comprar um carro, tu vai lá. Tá lá no contrato, tá lá, o valor está embutido. R$4,75. Lá na Leve você não paga nada no boleto. É o preço que faz como se fosse comprar no crediário. Não tem nada de juros, não tem nada de acréscimo. Tá? Uhum. E o diferencial é que você negocia diretamente com o gerente. Então, com certeza, você vai ter o melhor negócio do mundo. Do sensacional. Mundo. Atendimento também é um diferencial, né? Toda a equipe do Robert lá na Calçados, o Confecções com o Tito, atendimento com muito carinho e você sai com aquele sorrisão no rosto, né? Como é bom você ir pra loja, comprar aí uma roupa nova, um calçado novo e sair com o calçado no pé, já. No pé. Eu gosto também. Eu gosto também. Eu faço isso. Eu troco no mesmo local. Eu sou desses. Eu também, eu paguei, eu levo, pronto. Se eu quiser sair com um pé velho, um pé novo, eu saio. Também. Inclusive, essa questão do sapato ali que vocês falaram, de levar dois, tá? Levar o vizinho, o parente, enfim. Se eu quiser levar a minha vizinha que veste sapato grandão, calça, sapato grandão, pode também, também, fica a tua escolha. Fica a tua escolha. Beto, só pra terminar aí, eu recebi a coleção hoje. A Leve hoje está se especializando em tênis pra corrida. Né? Nós estamos aí com a parceria com a ABBA. Então você que quer um tênis diferenciado. Muito das músicas do ABBA, é a ABBA da corrida. Não tem nada a ver, não tem nada das músicas, não. Dancing Queen. Eu já vi que vocês gostam de música, porque caminhar não muito, né? Não. Caminhar não é o nosso forte. Mas qualquer coisa só caminha, né? A gente só caminha. Só caminha ou corre. Você vai encontrar toda a linha de tênis da Mizuno, pessoal. A linha Creation, a linha Prophecy, Guardian, a linha que tem um amortecimento diferente. Um tênis para você fazer a caminhada, a corrida. E quando eu falo caminhada, corrida, é aquela questão de 10, 15. Pessoas que façam acima de 10, profissional já. Uhum. Você vai encontrar na Leve Calçados. Então você pode ir lá, nossa equipe está preparada para atender você e fazer o melhor negócio. Esqueça o preço da internet, o nosso preço. Nós também temos o nosso e-commerce. Então nós temos que fazer um preço compatível ao outro. Bate de frente. E a gente tem o melhor preço da internet, da cidade, do planeta Terra. Os Degas. Valeu. Abraço, bom final de semana. Valeu, Tito, Robert, Rede Leve com a gente aqui na Daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem mais uma novidade pra vocês, viu? Os ovos daqui a pouquinho também no próximo bloco. Tudo já. Se eu quiser ganhar os ovos, posso mandar o nome? Você não pode, da empresa. Mas quem tá lá do outro lado lá? Pode ainda. Nesse intervalo ainda pode. Vai lá. Então tá. Daqui a pouquinho a gente volta. Manda o nome aí. Já na pia, tava gelado. Opa! Aquele que tá legal pra caramba. Tá cantando gostosa pra caramba. Não, tá legal, hein? Baba Baby. Quarentona, hein? Eita. Que Mirf. Bem da hora. O latino tá acabado. Já era, né? Amigos, eu quero dar uma dica boa, que só dou dica boa, então só dou dica top. Mas pros inimigos eu dou. Olha só, quer internet de qualidade? Quero. Você fica na sofrência aí com sua internet. Fico. Não consegue nada. Então muda já seu plano para Beltrão Net Telecom. Planos de 5 a 100 megas. Já pensou você com 100 megas? O que dá para fazer na sua net? Sacanagem, né? Planos até para baixar música. Tudo. 5 a 100 megas com aquele atendimento rápido, fibra ótica, download, upload. É coisa chique demais. Aí você pensa, mas eu gostaria de ter essa internet. Como faço? Vou falar claro para você como fazer. Ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir, 0800-649-5000 ou 3520-1500. Atenção, irmãos da cidade de Marmeleiro, da cidade de Renascença, as nossas cidades vizinhas, amigas, agora também Beltrão Net Telecom em Marmeleiro e Renascença. Agora vocês podem desfrutar desta maravilha de internet. Vou falar mais uma vez, telefone 0800-649-5000 ou 3520-1500 é o telefone da felicidade para você contratar a melhor internet. Beltrão Net Telecom, Altos. Essa é daqui. Altos Torrente, né? Bom, quem faturou aí o ovo de 500 gramas da Chocolatier? Foi você, Claudemir da Silva. Muito bem. Claudemir da Silva é o ovo, 500 gramas. Ele é lá do Jardim Bairro, Jardim Floresta, final do fone 8962. Como é que ele faz, Jorge? Forest Garden. Pertinho do outro planeta. Faz o seguinte, passa aqui na portaria da Super Jovem, horário comercial, amanhã, sabadão, pode ser até o meio-dia, tá? Tira aí o vale, aí vai na chocolatinha que fica no Shopping Aquários e retira o seu ovo de 500 gramas. É um ovo. Nossa, vai dar pra família inteira, hein? Viu? Lembrando que é chocolate artesanal de Gramado. Não é qualquer chocola, não. Não é chocola de qualidade. Aqui na Super Jovem é coisa boa, né? Nós somos humildes, mas somos limpinhos. É. Somos cheirosos. A gente dança bem e não se suja. Só peida pedido. aí acontece. E os prêmios saem todos pro povo daqui, né? Daqui. Aí é todo mundo daqui. Não tem ninguém, o cara não. Do Jardim Floresta. É isso aqui. Não é de ninguém de Maringá. Não, de longe. Paranaguá. Não concorre com o pessoal de fora. Não, concorre com o pessoal daqui mesmo. É pro povo daqui, é pro nosso parceiro. A chance de ganhar é grande. Porque o melhor daqui é a nossa gente. E fiquem ligados, hoje a gente lançou aí, dia 10 de maio tem Jota Quest, em agosto tem Skank, todas as promoções exclusivas da Super Jovem com ingresso, camarim e muito mais. E aquela coisinha que eu falei que ia falar hoje, não vou falar hoje, vou deixar pra vocês. Vai ficar aí fica no ar. Para o próximo capítulo. Tipo aquelas séries que vai acontecer coisa, ela acaba e deixa aí pro próximo capítulo. Tipo aquele peido que você solta. Isso mesmo. Falar em série essa semana, começo da semana que vem, aliás, estreia aí Game of Thrones. A última temporada. Isso, eu não assisti nem a primeira, então. Vocês não sabem, estão perdidos. Assistam. Eu vou assistir. Dá tempo. Então tá. Dito isso, tchau. Até domingo. Um abraço. Até mais. Bom final de semana. Tchau. Amanhã.